esta semana, senhoras e senhores, é uma semana que tem sido de recordação, de saudade, de lembrar os tempos em que tudo era bom, tudo era espetacular. E por isso, nessa senda, hoje o nosso tema é: vamos recordar os desenhos animados que nós víamos na nossa idade. A gente tomava o café às 5h30 para ouvir isto. Não é isso. Era isso. Ok. Toma a gente. Era isso que querias ouvir? Nasceu um dia uma abelha. Era isso que querias ouvir? Ah, pois. Era isso. Era os desenhos animados que a gente ouvia. Oh, tu estás na brincadeira. Ouvi, eu lembro dos desenhos animados, ouve. Estavas do ano da República Checa. Oh, vai a matar. Que era o seu Vasco Granja. Vê lá, te lembras disto. Vê lá, estacionaste, te lembras disto. Vê lá, estacionaste, te lembras disto. Era aí que veio o anúncio, que agora há anúncio em todo o lado. Não quero ouvir o anúncio, será que te lembras disto? By the power of high schools, I am the power! É verdade, é? Deixa ver, ele transforma-se, ele de um moço que um bocado para o americano transforma-se num guerreiro de cuecas. É. Ele é ele. Oh, moço, ele apanhava um choque e ficava tão musculoso. Yes. Yes. Vamos ouvir. Ser loira ou branco de carabinha não é natural. O que é natural e fica bem é cada um usar o cabelo que cresceu. Usando diariamente o restaurador Olex, não. Ah, então não era bom, era. Restaurador Olex. O que é que ouvias mais? Oh, eu gostava dos anúncios da publicidade. Eu gostava muito dos anúncios de publicidade, tu não gostavas? Hã? Eu estava sempre a ver a publicidade e eu ficava burro com a publicidade. Olha outra. Espera aí. Olha, até vais ficar tolo. Ui. Até te vai vir água à boca, só não me existe. Ui. Olha o estava, havia cada gelado. Ou havia cada coisa que era uma coisa por demais. Olha, se eu não posso pôr coisas que não existem. Já não existe isto. Ah, já me lembro. Era fixe ou não? Era. Já acabou? Já. Yeah.